São Cristóvão Posto de Molas, com assistência em caminhões na rua Onais Pereira de Oliveira, galpão atrás da Carnelute, fone 996109527. Casa de Carnes Tradição, higiene e qualidade, atendimento de segunda a sábado das 8 às 12 e das 14h30 às 19h30 e aos domingos das 8 ao meio-dia, telefone 996600624. Marmorato Mármores e Granito, Estrada da Corte, número 76, em frente a Cotribá, realiza trabalhos em granitos, mármores e quartzo. Fábrica própria e profissionais com mais de 20 anos de experiência. Atende Rosário do Sul e região. Agende sua visita pelo telefone 99700-0742. Marmorato, mármores, granitos e quartzo. Não sofra mais com retenção de líquidos. O diurético natural em cápsulas da Farmacentro Farmabis combina cavalinha e chapéu de couro para um efeito detox. Com ação diurética e digestiva, o diurético natural em cápsulas elimina toxinas e também possui ação anti-inflamatória, antioxidante e auxilia no processo de emagrecimento. Adquira diurético natural em cápsulas na Farmacentro, na Farmabis ou peça pelo WhatsApp em farmabis.com.br. Casa de Carnes Tradição possui os melhores cortes para o seu churrasco. Carnes com a qualidade Angus e novilho. Não perca tempo e venha para a Casa de Carnes Tradição. Higiene e qualidade. Atendimento cordial pelo proprietário Giovanni e sua equipe. Horário de atendimento de segunda a sábado, das 8 ao meio-dia e das 14h30 às 19h30. E aos domingos, das 8 ao meio-dia. Telefone 99660-0624. Casa de Carnes Tradição, na Canabarro, em frente ao CFC Aprendiz. Dia da Feira no RIG. Abacaxi unidade 13,98. Laranja suco quilo 2,35. Banana caturra quilo 4,30. Mamão formosa quilo 7,99. Maçã Fuji quilo 5,20. Abóbora cabochá quilo 2,49. Batata doce rosa o quilo 2,80. Cebola quilo 4,80. Aipim ou alho 100 gramas 2,40. Cenoura quilo 13,10. Pimentão verde quilo 5,60. Tomate longa vida quilo 4,90. Batata inglesa branca quilo 2,99. Ovos brancos dúzia 7,65. Ofertas válidas até esta terça dia 9. Seu problema é surdez ou zumbido? Acabe com este problema. Seus ouvidos merecem o melhor. O Centro Auditivo Santa Rosa estará atendendo quarta, dia 10 de agosto, a partir da 1h30 da tarde, no Sindicato Rural, na João Brasil. Venha conversar conosco e realizar uma avaliação da sua audição. Aparelhos auditivos das melhores marcas em até 20 vezes sem juros e promoção de aparelho da marca Argose, um por R$3.000 ou dois por R$5.500 à vista. Também realizamos o teste da orelhinha para bebês. Centro Auditivo Santa Rosa, telefone 55-3512-5760. Marajá, o som da fronteira que você conhece. Sacolão das Frutas, Pusato Elétrica e Iluminação e doutora Larissa Laguno Pereira, fonoaudióloga, informam a temperatura. Em Rosário do Sul, 14 graus. Fonoaudióloga Larissa Laguno Pereira. Atendimento presencial e online. Atende crianças e adultos. Atua nas áreas de trocas na fala, atrasos no desenvolvimento da linguagem, autismo, transtornos de aprendizagem, teste da orelhinha, teste da linguinha e fotobiomodulação. Fone Watts 99996-3833. Endereço na Rua 7 de Setembro, 2240, Sala 304, Edifício Caverá. Torra, torra da Busato Elétrica e Iluminação. Fio flexível, 20% à vista. Fio sólido, 10% à vista. Demais produtos da loja, com 10% à vista. Lembrando que parcelamos em até 10 vezes sem juros. Busato Elétrica e Iluminação. Espera por você. Telefone 3231-2681. WhatsApp 99714-3089. Ofertas do Sacolão para hoje. Batata branca 2,99. Tomate longa vida 3,99. R$ 2,99. Cenoura, R$ 2,99. Bergamota sem semente, R$ 2,99. Laranja suco, R$ 1,99. Feijão preto, R$ 3,99. Laranja umbigo, R$ 2,99. E ovos brancos, dúzia, R$ 6,99. Ofertas do Sacolão para hoje. Você está acompanhando Notícias na Manhã, aqui pela Marajá. Onze horas e 34 minutos, estamos apresentando Notícias na Manhã. Em relação às cheias dos rios da região, lá em Alegrete, a cheia já está deixando famílias fora de casa. O rio Ibirapuitã, na cidade de Alegrete, que registra sua segunda cheia, chegou a medir 9 metros na manhã de hoje, mas recuou e ficou em 8,90 no final da tarde. As águas escoam lentamente devido ao represamento pela corredeira do rio Uruguai. Conforme o coordenador da Defesa Civil do município, 7 famílias permanecem desalojadas ou desabrigadas na cidade de Alegrete. E em relação a Rosário do Sul, o rio Santa Maria continua em declínio, baixando. Hoje está em 5,19. A princípio, nos próximos dias, não tem previsão de chuva e nem acumulados de chuvas expressivas nas cabeceiras, e que volte ao seu nível normal o nosso rio. Então, há uma probabilidade de voltar ao normal o leito do rio Santa Maria. 11 horas 36 minutos, estamos com notícias na manhã. Lá em Santa Catarina, a segunda Delegacia Regional de Polícia, dando apoio a uma operação que resultou na apreensão de uma máquina gruda bichos de pelúcia em um estabelecimento comercial. Segundo a polícia daquela região, o equipamento foi levado ao Instituto Geral de Perícias, IGP, onde os peritos constataram que a placa eletrônica que gerencia o movimento da grua possuía uma programação em que é possível configurar a taxa de ganho de quem joga. A investigação também mostrou que os movimentos na grua eram feitos através de motores elétricos e o fechamento das garras ocorria através de tensão aplicada em um eletroímã. Ou seja, no equipamento a placa estava configurada para que o eletroímã recebesse a tensão correta para o fechamento da grua somente uma vez a cada 22 jogadas. Ou seja, o jogador só tem a chance de pegar uma pelúcia após 21 jogadas perdidas. Quem constatou isso foi o perito criminal Alcides Oliari Júnior. Além dos exames nos componentes da máquina, foram realizados exaustivos testes, onde foi possível concluir que o ganho na máquina não depende exclusivamente ou principalmente da habilidade do jogador, o que pode caracterizar jogo de azar. Por isso que o pessoal fica em cima dessas máquinas aí de grude e pelúcia aí, né? Há condições de fazer, trabalhar em cima deste eletroímã, como ocorreu lá em Santa Catarina. A tia Ilza está parabenizando as sobrinhas gêmeas Giúlia e Giovana de Moura Furtado, que hoje estão completando 18 anos. Por este motivo, a tia Ilza e os demais familiares estão parabenizando as gêmeas Giúlia e Giovana pelo aniversário que transcorre no dia de hoje. Hoje, quarta-feira, hoje tem reunião da Seite Onoye, ali na Marechal, na Bento Martins, ao lado do Paraíso, fica a sede da Seite Onoye. A reunião hoje é às 19h30 e nós estaremos falando hoje na reunião da Seite, às 19h30, e você então é o nosso convidado especial para se fazer presente na reunião da Seite Onoye, hoje às 19h30, na Bento Martins, ao lado da Paraíso. 11 horas e 39 minutos. Depois dos comerciais, vamos com as notícias do esporte. O WhatsApp da Marajá está mudando. Anote o novo número 559-9731-6803. Mande sua mensagem direto para nosso estúdio pelo WhatsApp 559-9731-6803. Ângelos. Por você sempre. Joalheria Marílio Joias, fabricação própria e consertos de joias e bombas de chimarrão, solda, armação de óculos e colocação de pilhas, pinos e pulseiras em relógios. João Brasil 626, em frente ao Bino. Telefone 99721-4364. WhatsApp 99702-8584. Daline Pneus, na Barão do Mauá, 2523, fone 3231-1432. E Centro Automotivo Taline, na General Canabarro, 2366, fone 3231-6497. Andrade Neves, Advogados Associados, escritório especializado em aposentadorias e benefícios do INSS. Telefone 2104-0138. Atenção, dona de casa. Faltou gás. Ligue para AMG Gás 99731-1648 ou vá na Riachuelo 3300. Em 6 vezes. E quero, quero em 5 vezes. Ótica Barragan. Onze horas e 43 minutos, 14 graus, a temperatura, notícias da manhã para Sicredi, Ângelos Oeste por você sempre, Casa de Carnes Tradição, Giovanni Dalmolin, Joalheria Amarílio Joias, São Cristóvão, Autopeças e Posto de Molas, Biomédica Doutora Amanda Spring, Taline Pneus e Centro Automotivo Taline, Escritório de Despachante Leonardo Roquete e Fábrica de Placas Mercosul para Veículos e Marmorato, Mármores e Granito são os patrocinadores do programa. Logo após o Notícias da Manhã, tem o Rádio Jornal do Meio-Dia. E os principais destaques da edição de hoje... Novo campeonato no município de esportes de quadra será a pauta da reunião hoje à noite. Praça Borges de Medeiros receberá o segundo encontro das máquinas no final deste mês. Instituto Geral de Perícias aponta fraudes em máquinas de bichinhos de pelúcia em Santa Catarina. Estes são os principais destaques da edição de hoje do Rádio Jornal do Meio-Dia, que vai ao ar logo após o Notícias na Manhã. Camila, Farmácia São João, tem promoções para os nossos ouvintes, Camila. Muito bom dia a todos os amigos e ouvintes da Rádio Marajá. Meu nome é Camila, eu sou gerente e sou farmacêutica na Farmácia São João e estou passando para convidar a todos para conferirem nossas promoções. Temos diversas ofertas esperando por vocês. Temos desodorante Rexona a R$10,90, o kit shampoo mais condicionador da Dove, R$21,99, o kit Elseve shampoo e condicionador, R$19,90, o kit Pantene shampoo e condicionador, R$20,90, as fraldas Pampers e Hugs, ambas a R$64,90, cada pacote levando duas unidades. Lembrando que em Rosário nós temos duas lojas, uma situada na rua Barão do Rio Branco, esquina com a João Brasil, e a outra loja na frente do Clube Comercial. As duas lojas possuem estacionamento para os clientes, temos teleentrega. Vocês podem estar entrando em contato conosco pelos telefones 3231-1232, é o telefone da Farmácia São João da Esquina, da Rio Branco, com a João Brasil, e o telefone 3231-6208, o telefone da Farmácia São João, da frente do Clube Comercial. Tenham todos um ótimo dia e aguardamos vocês. 11 horas 46 minutos, no oferecimento de Arrebobinadora, PR Gás, Bovinos Carnes e Bibi Motos Peças. Vamos agora com as informações do esporte. Falando esporte, falamos da dupla Grenal, Elis Rodrigues. O Grêmio se reapresenta nesta tarde depois de uma vitória importante ontem à noite em sua arena sobre o Operário pelo placar de 5-1. Tricolor que venceu a equipe do interior do Paraná com gols de Campaz, Diego Souza, Biel e Elkson em duas oportunidades e deu mais um passo importante no caminho para o retorno à elite do futebol brasileiro. Tricolor que se estabelece então na segunda colocação da Série B do Campeonato Brasileiro. É bem verdade, está a 9 pontos do líder Cruzeiro, mas já abriu 10 de vantagem do Londrina, que é o primeiro time fora da zona de classificação para a elite do futebol brasileiro na próxima temporada. Então o Grêmio aí trabalhando com a ideia de que com 6 vitórias nos próximos 15 jogos que ainda faltam, já consegue a classificação, o retorno à elite do futebol brasileiro. O Tricolor que então tem mais um compromisso pela Série B no próximo sábado, fora de casa, quando enfrenta o CRB pela Série B do Campeonato Brasileiro. O Tricolor há 17 jogos sem perder uma partida. Já o Internacional treina nesta tarde e finaliza a preparação para enfrentar o Melgar do Peru amanhã no estádio Beira-Rio pela partida de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana. Internacional que tem como prioridade essa competição, e aí o técnico Mano Menezes tem uma dúvida no meio campo. O Mano ainda não sabe se utilizará Alan Patrick ou Maurício, e o treino dessa tarde deve definir quem vai ser o titular nessa partida importante para a temporada do Internacional, já que, como eu falei, é a prioridade do clube um título da Copa Sul-Americana, uma forma mais fácil de jogar a Libertadores do ano que vem. Então, o provável Inter tem Daniel, Bustos, Mercado, Vitão e René, Gabriel, Edenilson, Depena e Maurício ou Alan Patrick, Wanderson e Brian Romero. Brian Romero, então, já definido como o comandante do ataque colorado. Caso o Inter avance de fase, né, para isso precisa vencer por qualquer resultado, uma vitória simples já garante o Inter na semifinal, ou então, caso tenha um novo empate por qualquer quantidade de gols, a partida vai ser definida nos pênaltis. Aí o Inter teria que ganhar nas penalidades para avançar. Uma derrota elimina o Colorado. Caso o Inter confirme a classificação, já tem adversário definido. Isso porque o Independiente Del Valle do Equador eliminou os venezuelanos do Deportivo Táchira. Então o Del Valle já é um semifinalista pelo lado do chaveamento do Internacional. Com as informações da dupla Grenal, Elis Rodrigues. 11 horas e 49 minutos, notícias de esportes para a Rebobinadora, PR Gás, Bovinos Carnes e Bibi Moto Peças. Bibi Moto Peças, na Voluntários da Pátria 1875, oferece o que há de melhor para a manutenção de sua moto. Aqui você encontra uma grande variedade em peças, capacetes, acessórios, óleos e filtros. O que já era bom, ficou ainda melhor. Bibi Moto Peças agora é representante Honda em Rosário do Sul. Agora você não precisa sair da cidade para adquirir sua moto Honda 0 km, com preço tabelado de fábrica. Venha nos visitar de segunda a sexta, das 8h30 às 12 horas e das 13h30 às 18h30. E nos sábados, das 8 ao meio-dia e das 14 às 17 horas. Telefone 3231-3086 e o WhatsApp 984-17-3086. Bibi Motopeças, seu representante Honda em Rosário do Sul. Bovinos Carnes, há 18 anos, oferece os melhores cortes de carnes para o seu dia a dia e também para o seu churrasco. São cortes selecionados e certificados nos melhores frigoríficos. Na Bovinos, você encontra cortes suínos, ovinos e frango. Venha nos visitar na Marechal Floriano 2012, de segunda a sábado, das 8 às 12 e das 14 às 19 horas. Domingos e feriados, das 8 ao meio-dia. Aceita os cartões Visa, Master e Elo no débito e pagamento pelo Pix. Telefone 32 31 73 38 e 996 75 0172. Bovinos Carnes, tradição e qualidade. A Rebobinadora de Vilmar Rossignolo, na Avenida Coronel Sabino de Araújo, 1998, fone 32 31 49 20. Rebobinagem e conserto de motores elétricos de qualquer tamanho. Venda de peças para motores elétricos, compressores, ferramentas elétricas, máquinas de cortar grama. Vende também compressores, motores elétricos e bombas submersas. A Rebobinadora, Avenida Coronel Sabino, 1998. Precisou de gás? Ligue PR Gás Ultragás. Na PR Gás você chama e a gente traz. Aceitamos todos os cartões e temos preço especial para retirar na portaria. Avenida Coronel Sabino de Araújo, 1871. Telefone 3231-2615 ou chame no WhatsApp 99651-2212. PR Gás, nesse você pode confiar. Olá, ouvinte. Os sistemas agroflorestais, conhecidos como SAFs, aproveitam melhor o uso da terra, pois produzem alimentos e preservam o ambiente. O ambiente fica menos vulnerável às mudanças climáticas e amplia a absorção de carbono na atmosfera. Os SAFs facilitam a infiltração da água no solo, reduzem o escoamento superficial, protegem a microbiologia e retêm os nutrientes. É urgente substituir uma agricultura que fragiliza os solos por outra capaz de restaurá-los. E os SAFs podem ajudar nisso. Embrapa, agricultura movida à ciência. Marmorato Mármores e Granito, Estrada da Corte, número 76. Telefone 99700-0742. Escritório de despachante Leonardo Roquete, fábrica de placas Mercosul para veículos. Rua Anório Lemes, 2648. Fone 99967-5759. Giovanni Dalmolin, cirurgião dentista, especialista em aparelho ortodôntico e implante dentário. Laboratório próprio de próteses. Na João Brasil, fones 3231 1127 e 99654 7133. Biomédica doutora Amanda Spring, no 138 Laude, Rua Canabarro, número 1285. Consultas pelo 99157-6155. Biomédica doutora Amanda Spring. São Cristóvão Autopeças e Posto de Molas, com peças para caminhões em novo endereço. BR-290, quilômetro 481, fone 999-3259-43 e São Cristóvão Posto de Molas, com assistência em caminhões na rua Onais Pereira de Oliveira, galpão atrás da Carnelute, fone 996-109-527. Casa de Carnes Tradição, higiene e qualidade, atendimento de segunda a sábado das 8 às 12 e das 14h30 às 19h30 e aos domingos das 8 ao meio-dia. Telefone 99660-0624. Sicredi, gente que coopera cresce. Dr. Matheus Scholten, cirurgião dentista. É formado em odontologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Dr. Matheus Scholten é especialista em implantodontia e próteses. Trabalha também com clínica geral e cirurgia. Atende em seu consultório, na Rua João Brasil, 1330, sala 103. Telefone 55-99969-1518. Dr. Giovanni Dalmolin, CRO 18.353, especialista em aparelho ortodôntico e implante dentário, tratamentos estéticos, clareamentos, facetas e lentes de contato, restaurações, tratamento de canal, extrações de sisos e todos os tipos de próteses dentárias. E agora, laboratório próprio de prótese, com o que há de mais moderno no mercado. Dr. Giovanni Dalmolin, cirurgião dentista, na João Brasil, em frente a Por Menos, fones 3231-1127 e 99654-7133. Quando eu pego a estrada. Caminhoneiro de Rosário e região, venha na São Cristóvão Autopeças, com peças para caminhões em novo endereço. BR-290, quilômetro 481, telefone 99932-5943. Venda de balanças, suportes, rolamentos, lonas de freio, tambores, molas em geral, peças para truques e carretas. E São Cristóvão, posto de molas, na rua Onais Pereira de Oliveira, 63, galpão atrás da Carnelute. Com troca de molas, serviços de freios, soldas e assistência em caminhões. Telefone 99610-9527. Serviços com Volney e Vinícius. Casa de Carnes Tradição possui os melhores cortes para o seu churrasco. Carnes com a qualidade Angus e novilho. Não perca tempo e venha para a Casa de Carnes Tradição. Higiene e qualidade. Atendimento cordial pelo proprietário Giovanni e sua equipe. Horário de atendimento de segunda a sábado, das 8 ao meio-dia e das 14h30 às 19h30. E aos domingos, das 8 ao meio-dia. Telefone 99660-0624. Casa de Carnes Tradição, na Canabarro, em frente ao CFC Aprendiz.

telefone 3231-6497. Andrade Neves, Advogados Associados, escritório especializado em aposentadorias e benefícios do INSS. Telefone 2104-0138. Loja Mil Cores, há 22 anos com você. Especializada em tecidos, recebeu as últimas tendências em tecidos da moda outono e inverno e ainda uma variedade em guipir, casacos, blusas básicas, calças de lã, joias e semijoias. Anexo à loja, Rossul Financeira, empréstimos através dos cartões de crédito. Loja Mil Cores, na Praça Borges de Medeiros. Marmorato Mármores e Granito, Estrada da Corte, número 76, em frente a Cotribá. Realiza trabalhos em granitos, mármores e quartzo. Fábrica própria e profissionais com mais de 20 anos de experiência. Atende Rosário do Sul e região. Agende sua visita pelo telefone 99700-0742. Marmorato, mármores, granitos e quartzo. Dia dos Pais, dia de presentear com a Joalheria Amarílio Joias, especializada na fabricação de joias, consertos de joias e bombas de chimarrão. Soldamos armação de óculos e colocamos pilhas, pinos e pulseiras de relógios. Aceita diversos cartões de crédito na Rua João Brasil, 626, em frente ao Bino. Fone 9-9721-4364. Fale com o Valmor pelo WhatsApp 9-9702-8584. A Joalheria Amarílio Joias parabeniza os pais pelo seu dia. Biomédica Doutora Amanda Spring realiza atendimentos na área de acupuntura e estética corporal. Trata especialidades como ansiedade e saúde da mulher através da acupuntura e procedimentos estéticos minimamente invasivos. Rua Canabarro, número 1285, no 138 Loud. Consultas pelo 99157-6155. Biomédica Doutora Amanda Spring. Para o campo prosperar, algumas coisas são fundamentais. A parceria do Sicredi é uma delas. Aproveite a liberação dos recursos do Plano Safra e venha planejar o seu futuro junto com a gente. São 120 anos trabalhando junto com o agro, impulsionando o crescimento de toda a comunidade, pois reinvestimos os recursos na sua região. Venha para o Sicredi, onde o agronegócio rende um mundo melhor. Alô, turma! Aqui é o Fernando Riquetti. Eu e a minha parceira Juliana Nogueira esperamos vocês no programa Brasil Caminhoneiro. Tem dica da estrada, papo com artistas e moda sertaneja. É de segunda a sexta, às 8h45 da noite, aqui na Rádio Marajá AM. Não percam! Jorge Santos Tratores e Máquinas promove a 12ª edição do já consagrado Show de Ofertas Jorge Santos, o maior evento pré-Expo Inter da região, de 8 a 12 de agosto, em horário comercial, em todas as lojas da Jorge Santos, Rosário do Sul, Alegrete, Uruguaiana, São Gabriel, Santana do Livramento, Bagé e Dom Pedrito. Condições de pagamento diferenciadas e prazos especiais em produtos veterinários, maquinários novos e usados, implementos, peças de reposição e serviços de oficina, pacotes de manutenção e produtos programados com preço garantido. Não perca a semana de negócios que você estava esperando. Entre em contato com o time da Jorge Santos e saiba mais ligando para 3231-9200. Você que é do campo como eu, sabe quando tem uma boa oportunidade na mão. Então você precisa conhecer o RS Mais Renda, um programa de fomento que proporciona suporte para produtores rurais iniciarem no cultivo do eucalipto. O programa oferece antecipação de pagamentos e garantia de compra da madeira, além da oportunidade de integrar a cadeia florestal da CMPC. Quem é do campo, sabe das coisas do campo. Então, acesse rsmaisrenda.com.br e participe. Diga da Feira no RIG. Abacaxi unidade 13,98. Laranja suco quilo 2,35. Banana caturra quilo 4,30. Mamão formosa quilo 7,99. Maçã Fuji quilo 5,20. Abóbora cabochá quilo 2,49. Batata doce rosa o quilo 2,80. Cebola quilo 4,80. Aipim ou alho 100 gramas 2,40. Cenoura quilo 13,10. Pimentão verde quilo 5,60. Tomate longa vida quilo 4,90. Batata inglesa branca quilo 2,99. Ovos brancos dúzia 7,65. Ofertas válidas até esta terça, dia 9. Assim levou o melhor. Ouça aos domingos das 10 às 12 horas aqui pela Marajá. Pelos domingos, segundo a parte. Oferecimento Correria Prato e Trilegal Tchê. Está sofrendo com os aumentos da conta de luz? Que tal gerar sua própria energia elétrica? Nós temos a solução para você. MGTEC Solar, revendedor autorizado Intelbras. Whats 996-62-80-45. Intelbras Solar, o sol com selo de qualidade. Energia solar é com a MGTEC. O rádio transmite alegria, informações e até tragédias. Nenhum outro veículo de comunicação de massa tem a agilidade e o alcance do rádio. Rádio Marajá AM, 660 kHz, 1 kW. Mensagem que vai mais longe. Rádio é alegria, comunicação, não perca a próxima atração. Rede Fronteira de Comunicação, a União do Sul pelo Rádio e a Informação. Rádio Jornal do Meio Dia, edição internacional, nacional, estadual, regional e local. Locutores, repórteres, comentaristas, redatores e operadores. Um completo giro informativo do Rádio Gaúcho. Doze horas e 9 minutos, boa tarde, tempo bom, temperatura de 14 graus. Estamos iniciando o Rádio Jornal do Meio-Dia desta quarta-feira, 10 de agosto de 2022, destaques desta edição. Novo campeonato no município de esportes de quadra será a pauta de reunião hoje à noite. Praça Borges de Medeiros receberá o segundo encontro das máquinas no final deste mês. Instituto Geral de Perícias aponta fraudes em máquinas de bichinhos de pelúcia. Estes são os destaques do Rádio Jornal do Meio Dia, que está começando agora. O oferecimento Graziotin GZT, Super Engenho Supermercado, Loja Por Menos, Farmácia São João, Postos Rossul, Programa RS Mais Renda da CMPC, Sicoob Vale do Vinho, BCD Casa e Construção e Itaqui Peças. BCD Casa e Construção, vem porque na BCD tem... Seguro de vida, individual, simples ou mulher, é no Sicoob. Faça parte desta cooperativa. Super Engenho sempre fazendo o melhor por você. Super Engenho. Programa de Fomento RS Mais Renda da CMPC. Uma nova oportunidade de renda com plantio de eucalipto. Saiba mais em rsmaisrenda.com.br. Itaqui Peças, a loja parceira do agro. Avenida Coronel Sabino de Araújo, 1199. Telefone 3231-1000 ou WhatsApp 999770728. Pega o teu celular para baixar o aplicativo do Rossul, que é meu parceiro. Tu não vai te arrepender, app Posto Rossul é vantagem o ano inteiro. Rede de Farmácia São João, cuidar da sua saúde é a nossa missão. Tudo de bom pra sua casa, tudo de bom para o seu lar, tudo pra toda a família. Graziotin, tudo de bom pra você, Ponto de Vista. Editorial do diretor-presidente do Grupo RFC, Carlos Alberto Ross. Nosso ponto de vista nesta quarta-feira, comentando sobre aumenta a inadimplência no Brasil. Como já se previa, a pandemia do coronavírus trouxe também consigo o aumento da inadimplência em nosso país. Comércio, bancos, pressão e depressão acabam se tornando um ponto positivo para o alastramento de dívidas, desemprego e da própria inadimplência. Uma pesquisa divulgada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo mostrou que o total de famílias com dívidas no Brasil voltou a crescer, atingindo a maior taxa da série histórica iniciada no ano de 2010. No cenário crítico que o nosso país atravessa, a inadimplência provavelmente vai começar a crescer ainda mais nos próximos meses, com agravamento do quadro da saúde interna nacional. Certamente, as famílias deverão restringir ao máximo o consumo do que não for essencial. Tenham todos uma boa quarta-feira e até amanhã, se Deus quiser. Ponto de Vista. O destaque para a informação comentada. Patrocínio exclusivo Bradesco. Bradesco completo. Sempre à frente. No carro, em casa, no escritório, na fazenda, o rádio está em toda parte. Marajá, companheira inseparável de todas as horas. Hora certa. 12 horas, 14 minutos. A Casa dos Parafusos, em parceria com a Steel, está lançando Campanha Agro, com descontos, isso mesmo, descontos nas compras de motosserras e lubrificantes. Saiba mais pelos telefones 32 31 18 14 e 99608 9974. Casa dos Parafusos. Vai sentar aqui comigo que eu quero. Presente para o Dia dos Pais, você encontra aqui na Loja Única. Calças masculinas a partir de R$49,90. Calças de abrigo masculina R$99,90. Em até 4 vezes sem juros ou R$79,90 à vista. Suéter masculino a partir de R$99,90. Jaquetas masculinas a partir de R$139,90. Tênis masculino a partir de R$79,90. Carteira masculina R$39,90. Bonés a partir de R$39,90. Podendo parcelar suas compras em até 6 vezes sem juros. Aproveite para presentear seu pai, avô ou alguém especial. Venha para a Loja Única. Tempo e temperatura. Em Rosário do Sul, 14 graus. JL Assessoria Imobiliária Cresci 8178. Compra e venda de imóveis urbanos e rurais, arrendamento, contratos, avaliações, administração e locação com aluguéis garantidos. Assessoria jurídica nas transações. JL Assessoria Imobiliária. Qualidade e conceito há 35 anos a seu serviço. João Brasil 942 Centro. Fone 3231 1140. Site jlimobiliaria.com.br. Buenas. E aí, como é que temos, Gordo e São Delombo? Estou aqui para anunciar o lançamento do aplicativo Posto Rossul, com um montão de vantagens, tchê. Desconto nos combustíveis e muito mais. Pega o teu celular para baixar o aplicativo do Rossul, que é meu parceiro. Tu não vai te arrepender, app Posto Rossul é vantagem o ano inteiro. Mamãe, o que daremos de presente pro papai? Não se preocupe, meu filho, porque já pensei em várias opções. Na Por Menos encontramos muitas promoções pro Dia dos Pais e ainda posso parcelar em 8 vezes sem juros para começar a pagar em outubro. A Por Menos tem calças jeans por R$ 79,99, camisetas tal pai, tal filho para vocês ficarem lindos e combinandos por R$ 49,99 cada e muito mais ofertas na promoção de Dia dos Pais na Por Menos. Mamãe, você esqueceu de falar que a Por Menos tem sorteio vale presente e a gente pode selecionar o valor que quisermos e dar pro papai mesmo poder comprar o seu presente. Verdade, vamos correndo agora para Por Menos, pois todas essas ofertas vão até o dia 13/8, neste sábado. Venha para Por Menos. Já pensou em concorrer a R$80 mil em Vale Poupança? No Sicoob é assim. Você contrata um seguro de vida individual, simples ou mulher, e concorre a R$80 mil em Vale Poupança. Procure na nossa agência em Rosário do Sul. Sicoob Vale do Vinho. Faça a sua parte. Grandes ofertas do Engenho Supermercados. Higiene e limpeza. Lava-roupas girando sol, 2 litros, R$ 14,98. Alerta de preço baixo. Amaciante girando sol, 5 litros, R$ 16,98. Desinfetante girando sol, 2 litros, R$ 6,98. Detergente Minuano, 500 ml, R$ 2,48. Esponja Esfrebon. Leve 4, pague 3, R$ 4,98. Os melhores produtos com ofertas imperdíveis para o seu pai estão na rede de farmácias São João. Seu pai merece tudo. Kit Dove Mencare Clinical com desodorante aerossol mais sabonete por R$ 34,97. Gillette Mach 3 com aparelho de barbear, refil e de brinde você escolhe. Presentear com espuma de barbear, toalha ou necessaire. Cada kit por R$ 49,98. São diversos kits para presentear seu pai. Farmácias São João. Cuidar da sua saúde é nossa missão. No Rádio Jornal do Meio-Dia, notícias de Rosário e região. Doze horas e 19 minutos. Vai acontecer no final deste mês, nos dias 26, 27 e 28 de agosto, o segundo encontro das máquinas na Praça Borges de Medeiros, um dos maiores encontros dos clássicos da Fronteira Oeste, irá ter participações de integrantes do Uruguai, Argentina e Brasil. A exposição dos veículos busca resgatar diversas histórias aos apaixonados por diversos veículos antigos. Com o prazo estipulado até o dia 9 de setembro, começou no início desta semana a campanha nacional de multivacinação, destinada a crianças e adolescentes com até 15 anos de idade. A vacina contra a poliomielite, entre outras do quadro de multivacinação, estão disponíveis em todas as unidades de saúde do município. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, no dia 20 de agosto haverá um dia de vacinação, onde a ideia é realizar uma ampla vacinação. O Instituto Geral de Perícias de Santa Catarina foi acionado por meio da 2ª Delegacia Regional de Polícia na semana passada para dar apoio a uma operação que resultou na apreensão de uma máquina grua de bichinhos de pelúcia em um estabelecimento comercial. O equipamento foi levado ao IGP, onde os peritos constataram que a placa eletrônica que gerencia o movimento da grua possuía uma programação em que é possível configurar a taxa de ganho de quem joga. A investigação também mostrou que os movimentos na grua eram feitos através de motores elétricos e o fechamento das garras ocorria através de tensão aplicada em um eletroímã. No equipamento em questão, a placa estava configurada para que o eletroímã recebesse a tensão correta para o fechamento da grua somente uma vez a cada 22 jogadas, ou seja, o jogador só tem a chance de pegar uma pelúcia após 21 jogadas perdidas, afirmou o perito criminal Alcides Ogliari Júnior. Além dos exames nos componentes da máquina, foram realizados exaustivos testes onde foi possível concluir que o ganho na máquina não depende exclusivamente ou principalmente da habilidade do jogador, o que pode caracterizar jogo de azar. Um grupo de universitários que está realizando um trabalho de campo relacionado à área da saúde foi vítima de fake news nesta terça-feira 9 em São Gabriel. Os 5 universitários vindos de várias partes do país que chegaram nesta semana ao município foram alvo de notícias falsas de que eles seriam até foragidos da justiça, o que não se confirma. Mensagens via WhatsApp com fotos dos integrantes afirmam para que a comunidade tome cuidado, espalhadas de forma irresponsável. Eles procuraram a delegacia de polícia para esclarecer e desmistificar os boatos. Segundo o consultor do Instituto, Guilherme Gomes, os trabalhos estão sendo realizados na região, sendo que, na semana passada, estiveram em Santa Maria e agora estão circulando nos bairros e vilas de São Gabriel desde a última segunda, 8 de agosto. Esse trabalho visa a divulgação e coleta de alguns dados sobre saúde para poder encorpar pesquisas realizadas a respeito e, com isso, também contar pontos para nossas bolsas de estudo. Não é obrigatório nos receber. Estamos uniformizados ou identificados, mas temos de esclarecer notícias falsas que andam circulando por aí nas redes sociais e que estão difamando pessoas inocentes, afirmou Gomes. Os estudantes que vêm de estados como São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia estão divididos nos bairros e vilas para fazer este trabalho de campo, que faz parte do trabalho voluntário e de aprendizado da universidade. Estão abertas até o dia 14 de agosto as inscrições para a segunda oferta dos cursos de formação inicial e continuada do programa Emprega Mais, no âmbito da rede ETEC Brasil, na modalidade à distância, EAD. As pessoas serão selecionadas por ordem de inscrição até o limite de vagas ou término do prazo. Neste edital, são disponibilizadas 30 mil vagas para os seguintes cursos: agente de alimentação escolar, agente de limpeza urbana,